Passageiros da nova super máquina do tempo, Pop Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Ele chegou para dar emoção à sua viagem no tempo. Com seu talento e sua simplicidade, e vem conquistando cada dia mais a família Saudade. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O comando da nova super máquina do tempo Pop Saudade é seu, meu DJ. E a gente chega juntinho hoje na sede social do São Domingos, no Tio Lunes, pra fazer essa viagem gostosa da super nova super máquina do tempo. Vamos lá, família! Vai pra cima, covarde. Aqui está o novo Pop Saudade 3D. Eu te amei de verdade, mas tive defeitos. E não tenho o direito de culpar só você. Pop! Por toda a infelicidade que trago no peito, são os meus defeitos que me fazem sofrer. Olá, Juluna! Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. Olha a baixa fantástica aí, olha aí. E a tal felicidade pouco tempo me durou. Jana e o Francisco, obrigado. Olha a sua estrela, é no segundo jabô. A mão sua! Novo Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu te amei de verdade, mas tive defeitos. E não tenho o direito de culpar só você. Por toda a infelicidade que trago no peito, são os meus defeitos me fazem sofrer. Vou seguindo meu caminho na certeza que errei. Você foi tão importante, só agora é que sei. Como é que é? Coração sofre bastante, não esquece o seu amor. Posso casar o preto e garro, hein? Como é o valor? Tê-la como amante. Amiga Sol, é da companhia da Dani. Dani Pregnada. Fala, Dani! Qualidades me faltou. Esse é o novo Pop Saudade 3D. Eu perdi o meu ar. Meu amor, não me deixe assim. Vem ficar junto com mim. Domingo e segunda de carnaval tem Pop Saudade, a toca do lobo, tá, gente? Sábado é Calamazu! Todo amor que eu tenho em mim, a você vou lembrar. Pop! Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Sol Confecções. Vai dirigindo, olha. Parece que tem rodinha debaixo da chinela. Quero viver contigo sempre e te amar. Shop Saudade 3D. É o seu grande amor, hein? Mesmo sabor de meu bem. É meu nosso casal estrela. Jana Francisco, eu dou maior valor. Traz uma cerveja aí, garçom! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo... Preto e Carmen, o casal pop 3D. Eu tenho muito medo de chorar. Casal da maior valor no pobre também, olha. Obrigado, Pedro e Carmen. Do outro lado ali, minha grande amiga Márcia Fandasta. Alô, Márcia! A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem. Que não vem. Que não vem. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Brito da Pivira, o Nau Valor. Quem foi? Alô, Brito! O seu mais novo rapaz. Bora que a festa é nossa, bora! Aí! Mando só para saber que além das mãos chamo você. Que existo sem paz. Saber que além das mãos chamo você, que existe sem paz. presente mais uma vez. Agradecendo a presença de cada um de vocês que hoje chegam para curtir o Pop Saudade, também o Reprise. Hoje aqui na sede social do São Domingos, tá, gente? Muito obrigado pelo carinho. Um abraço no covarde! Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Resolvi te telefonar só para me dizer que a saudade é imensa e eu não esqueci de você. Pra sair hoje à noite comigo, quero te convidar pra sentir outra vez o teu beijo e poder te abraçar. Vai dizer, ó. Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama meu nome, eu também sei. Sei também que você está sofrendo. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Sozinho, sem motivo, sozinho. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor contigo. Vem viver um abração aí comigo. O nosso amigo Chiquinho, Pé de Ouro. Vem, vem, é da Rode, o Cobacabana. Está aqui com a gente, um abraço seguindo pra você, tá bom, irmão? Vamos lá! De Rebelde na área também, ó. Aproveitar a oportunidade, abraçar com muito carinho o grande amigo Rangel. É da Paralhada de Reprise também, o DJ Renatinho. No Rio do Saudade, mandou um abraço aí pra Ju Estrela. Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama meu nome, eu também sei. Bora, Dani, bora. Vai. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivos, sozinho. Vem, vem, vem viver outra vez comigo. Vem, vem, vem me dar esse amor. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Dinheiro, não quero o seu ouro, só desejo amor sincero, só quero você, o seu beijo quente, quero só pra mim, vamos ser dois amantes, vamos juntos dizer, vamos lá família, isso é o que é. Pop! Tristeza e saudade. Novo Pop e Saudade. Não vai existir pra viver este amor tão louco. Tem que. Diana Estrela e Francisco, o casal Estrela da Saudade 3D. Quero teu calor. Só que hora? E serei todo seu. É o amor que. Bora, Dani, bora! Isso é o que é, é o amor. Hey, é o amor. Oh. Hey, baby. Aproveitar também, abraçar com muito carinho aí o senhor Osório. Velhos tempos aí do Diamante Negro, hein? Cara que eu respeito e tenho um carinho muito grande. Alô, senhor Osório! Cadê o nome? Thank you. 3D, a nova super máquina do tempo. Aqui na nova super máquina do tempo pop, saudade 3D, vem que tá só o luxo. Passou domingo! Pop, é o pop! O que é o amor? Yeah. É o amor, vem, vem. Oh. Só para recordar, vai. Quando a noite cai no seu quarto, a luz Brito da vida, e você se surpreende com o corpo de mulher. Que mulher, nesta hora você vê que já não é menina. No espelho se fascina e começa. Quem será? Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo, te querendo por inteiro. Mas o que você não sabe é que eu desejo tanto ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto. Empresário Bragança. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai dizer? Bora o rei da farinha, rei das mulheres, rei do açaí da terra firme. Olhou bene, eu te amo, te quero, te amo. Ô Bragança! Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo, a nova. Bora, Márcia! Márcia Fantástica! Quem será o homem que vai lhe amar primeiro? Vai ser dono desse corpo. Você queria está diante de você. Novo Pop Saudade. Quem será que vai dizer? Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. A gente vai agradecendo a presença de cada um. Eu te amo, as pessoas que hoje chegam aqui no Som Domingo. Pra curtir muita saudade, Som do Pop, olha. Eu te amo, é meu reprise. Quero, te adoro e vou lhe ofender. Falava, eu não queria entender que você não me amava. Acreditava em você. Eu lhe entreguei minha vida. Tudo eu lhe dei sem saber. Para a sua estrela. Que todo amor. E também o seu grande amor, Zezinho. Hoje aqui no Pop Saudade recordando, hein? Seja bem-vindo. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Caribe Pop! Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. O que todos queriam chegou. A nova super máquina do tempo. Pop Saudade 3D. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Segura! Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O que você quer? Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Como é que é, meu irmão? Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia quem sabe. E hoje? Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. A nova super máquina do tempo. O tempo passou e ela mais linda ficou. Como ela tá bonita, hein, cara? Tão doce, tão bela pra ser meu amor. Eu ontem fui em contra com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. Fala, Julura! O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela pra ser meu amor. Ela não sei por que ela casou, olha. Não sei por que porque o cara tem um real e eu sou um liso. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar, eu sou seu amado. Aqui está o novo Pop Saudade 3D. E os finais de semana ela fica comigo. Jogo covarde. Não casou comigo, porque eu nada tenho. Pop Saudade 3D. A nova super máquina do tempo. Olha o DJ Renatinho. Salamana, esse é parceiro. Alô, Renatinho. Vem uma parceria de 4 meses lá no Tupi da Maçalé. Esse é parceiro. De tudo ele. Meu xozório por ali, olha o Rogério. Carro, casa e dinheiro. Galera do Reprise, obrigado. E ela quer bem, não casou comigo. Novo Pop Saudade 3D. Porque eu nada tenho. Não casou comigo. Vai pra cima, covarde. Existem milhões

pureza e não quebra minha jura. Mas mesmo assim te amo. Eu te amo, te amo. Te amo com ternura. Te adoro com pureza e não quebra minha jura. Helena, Helena, Helena, Helena, venha ver como estou. Obrigado também ao Gajal Alden e também a Valéria. Helena, Helena, diretamente do Portal Hoje Curtindo Pop Saudade. Seja bem-vindo, sinta sua vontade, tá bom, gente? Vamos lá. Helena, Helena, querida, eu queria. Esse é o novo Pop Saudade. Pra sentir o sabor dos teus beijos, matar meu desejo e deixar de sofrer. Pra sentir o sabor dos teus beijos. Marcha fantástica. Máquina do Tempo. Quando tu me beijas queimar, já tem endereço certo, olha. Faz em fogo o coração. E o quê? Meu pensamento voa nesse amor. Também o DJ Nil, saudade, a patroa Sueli. Aqui no Pop, obrigado. Pois teu corpo tem fogo, nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto. Eu mais quero é gostar. E a chama que queima não vai mais se apagar. Pois tu és minha todinha, meu bem. Corpo tem fogo, nele eu quero me queimar. O teu beijo tem um gosto. E aí? E eu mais quero é gostar. Casal Jean Estrela Francisco. E a chama. Tem um carinho todo especial. Queima. Hoje, curtindo o som do Pop Saudade e o Refriz. Olha aí. Não vai mais se apagar. Pois tu és minha. E o quê? Todinha. Meu bem. Sido sempre assim, você longe de mim. Tem sido tão ruim, você tão longe assim. E eu tão triste sem você. Por quê? Por quê? Você não quer voltar a mim. Olha o garoto David Chibol. O meu mundo, o homem das meninas. Cê. Meu bem, minha vida é você também. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim. Voltou meu

era eu o seu amor e que nunca deixaria de me amar. Olha o DJ Gil, saudade, é sua primeira dama. Aqui com a gente, forte abraço, meu irmão. Que roubou você de mim e eu não consigo e nem quero me conformar. Olha a marcha fantástica. Não passo de um peregrino que caminha sem razão. Candida, eu já não sou nada na vida. Procuro a sorte perdida. Vem me dar a sua mão. Essa covardia. Essa não, covarde. Máquina do Tempo. Estrela, também o Serginho, obrigado. Olha, foi de outro qualquer. Meu ideal foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho. Pop saudade. Todo nosso amor, tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E amiga Laura, do Jurunas, é Laura. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor. Que novo Pop Saudade 3D. Quisera é fugir. A nova sensação sonora do Pará. Lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Mas a vitória foi de outro qualquer. Foi me abandonar. Para o Real Gel, também o seu coroa, seu pai, hein? Chegue bom pra caramba esse coroa. Como é o valor? Sem o teu carinho. Família Reprise. A lembrar só. Olha o seu Jório por ali. Eu Jório. Todo nosso amor. Não só. Pela noite escura. Papi. Saudade! A chorar! E aí? Também o DJ Renatinho! Mandando agora o som do Reprise! Alô, Renato! Sucesso pra você, meu irmão! Vai pra pra cima, covarde. Meu bem, vê que dia lindo, a praia está deserta e aquela onda verde procura. Aqui está o novo Pop Saudade. Para te beijar, sei que o mar também gosta muito, muito de ti. Meu bem, sei que dia lindo, a praia está deserta e aquela onda verde procura te alcançar, meu bem. Te beijar, sei que o mar também gosta muito, muito de ti. Agora sim, a onda estava doida de amor, meu bem, mas não te encontrando, na areia debruçou e assim. E aí? Morreu no manto de espuma. Na areia quente e solitária, com ciúmes de vertilinda, ao sol. Amigo Bragança, língua sonha, rei do açaí da terra firme. Era considerado que eu tenho carinho, respeito muito grande. Vê a Dani aí, vê a Dani, bora Dani! Amiga Sol, é da Sol Confecções, bora Sol! Vai! A onda estava doida de amor, meu bem, mas não te encontrando, na areia debruçou e assim morreu no manto de espuma, na areia quente e solitária, com ciúmes de ver. Novo Pop Saudade 3D, a super máquina do Saudade. Enxugue, vai. Enxugue a lágrima, não chore não, eu já lhe entreguei meu coração. Chorar eu já chorei, sofri até demais. O tempo bom voltou, não chore nunca mais. A foto que eu lhe dei e você nem ligou, na foto que eu ganhei milhões de beijos dou. Oh, oh. Enxugue a lágrima, pare de chorar, você sabe que eu te amo. Fala só aqui, nome do moço segura. Chorar eu já chorei, sofri até demais. O tempo bom voltou, não chore nunca mais. A foto que eu lhe dei e você nem ligou, na foto que eu ganhei. A gente mais uma vez beijos do... agradecendo a presença cada um de vocês que chegam hoje um dia aqui na sede social do Somo Binhos pra curtir o Pop Saudade e também Somo Reprise. Muito obrigado, gente! Olha a Sussu aí das guerreiras. Alô, André! Enxugue a lágrima. As guerreiras da saudade estão aqui no Pop Saudade 3D. Represento pra você as consideradas da 25. Alegre ou triste, as fantásticas 3D da saudade. Mesmo que você me mande embora,

Novo Pop Saudade 3. Vem nos separar. Fala, Sussu e Andréia. Então verá. As guerreiras. Que vou lhe dar. Do que eu tiver de bom em mim. Aí a Sussu fala assim. Alô, covarde. Adoro você. Obrigado. Se você vender, prestar atenção, verá que às vezes não há no mundo ninguém, só eu e você. Chegou pra ficar. Pop Saudade 3D, a nova super máquina do tempo. Muito obrigado, família dos Julunas. Chegamos juntinho pra curtir, ó. Com as pontas de cigarro. Saudade 3D. Deixou nós dois tão sozinhos. Partiu deixando saudade. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Para o Rio do Saudade, um abraço. Teu jeito. Um especial aí para o DJ Nil, que faz a onda, na Toca do Santana. Nosso abraço, Nil. Sucesso para você, Nil. Só querer te possuir. Dá-lhe, DJ Nil. Teu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, és a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz que és uma estrela em meu caminho. Pop Saudade 3D, te digo carinho que eu preciso para ser feliz. Olha só ali, é do mês das consideradas. Elisa, também a Cláudia, Felipe Perigosa, a Pasca de Leandro. Passa vantagem na área também. Bora, Marcelo! O teu sorriso lindo, o casal Preto e Carmen, me atraiu. Do valor, do valor. Teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Agora minha vida tem sentido por eu ter te conhecido. É meu coração quem me diz que é uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Olê! Diz aí, mulher! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Até pra quatro, olha! Será que você não tem medo do sofrimento? Coração bandido, pois é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Fico horas pensando o que será de nós três. Espero outro ir embora. Será que vai chegar? Para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois. Amigo Rio do Solar, bora Rio do! Ele o brinde, olha. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Bibi, você não tem coração, não? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. É verdade que diz por aí, ó. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. O que todos queriam chegou, a nova super máquina do tempo, Pop Saudade 3D. Novo Pop Saudade 3D. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim? Chuchu André! Ferreira! Também o casal de amigos aqui com a gente, obrigado, tá mesmo? Se quando está comigo, seja bem-vindo! É nele que está pensando. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, não? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer saudade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Saudade 3D. Libera a fumaça. Vou já chamar o Renatinho, né? Novo Pop Saudade 3D. Casal Estrela, Diana Francisco. A Lorina vai. Lorinha, vem cá, meu amor. Lorinha, me faz um favor. Lorinha, vem cá, meu amor. Lorinha, faz um favor. Novo Pop Saudade 3D. Essa semana eu quero ressaltar nesse CD de hoje. Eu sou mesmo esse cara que se foi, mas deixou lindas músicas, lindas guitarradas. Mestre Vieira, olha aí. Mais uma dele aí pra recordar. O homem vai embora, mas a obra fica. Também o Gajal Ari e a Ana, aí do populoso bairro Lugo Amar, hoje aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, tá bom? Um pouquinho tem o DJ Rebelde pra acomodar até o finalzinho. Aí o Paulinho, Partiu Curió de Baco. Muita chuva, né, gente? Final de semana, com muita chuva em Belém do Pará, em toda a região metropolitana, mas a gente não pode reclamar. Que é coisa de da natureza, é coisa de Deus. Acredito que essa chuva vem para abençoar. Vem muita coisa boa aí, muitas vitórias. Em nome de Jesus. Mais uma para encerrar a sequência. E agora, para todos ustedes, Donato e seu cavalinho, com La Cumbia de Exportação. Vai falar a cumbia! Pega! Vai! Sou louca!